Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos o programa Visão Espírita na noite de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 208. Hoje é dia 3 de abril do ano de 2019. Agora são 20 horas e 6 minutos desta noite quente e agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa desta noite a amiga Maria Antônia Paduan, o amigo Sérgio Aguiar, temos aqui visitando os nossos estúdios, a Márcia Aguiar e na técnica o nosso amigo André Sanson. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é sempre muito importante. Eu já estou aqui ligado com o Facebook, aqui conectado, esperando a sua pergunta que nós vamos responder, né? O Sérgio, a Maria Antônia, a gente vai responder ainda no ar. Em todo início de programa, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Para o programa de hoje, nós selecionamos no dia 2/4 do ano de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, nascia o médium e filantropo Francisco Cândido Xavier, que desencarnaria no dia 30 de junho do ano de 2002. Chico Xavier é um conhecido dos nossos estudos aqui, mas os números impressionam. Eu selecionei aqui alguns números que eu peguei como fonte o Geraldo Lemos Neto, que é presidente da Fundação Cultural Chico Xavier. Ele diz que durante a vida e logo após também, Chico tem publicado mais de 500 livros. São 60 milhões de exemplares vendidos, mais de 3 milhões de unidades vendidas da obra Nosso Lar. Best-seller, inclusive, virou filme. Chico Xavier doou, com registro em cartório, todos os direitos autorais dos livros. Em 1980, ano em que o médium concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, um levantamento indicava que pelo menos 2.000 instituições eram beneficiadas por verba proveniente de suas obras. Então, com isso, a gente tem uma ideia pálida da dimensão do alcance da obra desse médium. No dia 4/4/1919, desencarna William Crookes, químico e físico britânico que estudou os fenômenos de materialização em diversos médiums, inclusive Florence Cook, por meio de quem se manifestava o espírito Kate King, que durante suas aparições conversava, caminhava pela casa e permitia ser pesada e medida. O relatório de Crookes, publicado em 1874, afirmava que Florence Cook, bem como os médiums Kate Fox e Daniel Douglas Hume, produziam fenômenos genuínos espirituais. A publicação deste relatório causou grande alvoroço e o seu testemunho sobre Kate King foi considerado o ponto mais polêmico no relatório. Crookes quase perdeu a sua posição de membro da Royal Society. E no dia 7 do 4, celebramos o Dia da Saúde. E é por conta do Dia da Saúde que selecionamos, para abrir o programa, um texto do Espírito Joana de Ângeles, denominado Saúde e Bem-Estar. O texto foi extraído da obra Momentos de Saúde, psicografada por Divaldo Pereira Franco. O planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. Previsões e detalhes, cálculos e referenciais, organograma e execução constituem a base do labor, do qual decorrem os êxitos ou insucessos. Da planificação até a concretização do empreendimento, quaisquer alterações têm que ser estudadas, a fim de serem introduzidas sem prejuízo para o conjunto ou excesso de gastos não previstos. Na mesma linha de raciocínio, uma cuidadosa sementeira de cardos com adubação frequente, outra colheita não resultará, senão de espinhos e acúlios. A criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Lamentavelmente, porém, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquecem-lhe as resistências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia. Há determinadas provações que são inevitáveis por procederem de desmandos de outras existências. Podem, entretanto, através de construções mentais e humanas edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles que são danosos. Não te detenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixes. Queixas-te de insucessos, de sabores, enfermidades, desamor, e, no entanto, aferras-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando aí, sem qualquer esforço de renovação. Afirma a sabedoria popular com propriedade: pedra que rola não cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, realização. Esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. Planeja o teu presente, estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura. Podes e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Não basta pedires a Deus ajuda, porém, deves fazer a tua parte, sem o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, dependem de ti. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma via tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. À frente, alguns quilômetros vencidos, havia um outro homem, que tinha igualmente o carro atolado num lamaçal. Este, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado. E após agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre. O primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até vociferava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor elucidou. O que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Será, pois, ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, te disponhas a retirar do atoleiro o carro da tua existência, a fim de seguires feliz, adiante com saúde e bem-estar. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Maria Antônia, o André na técnica e todos os nossos ouvintes. Texto gostoso, né, da gente ouvir. E eu até dei muita risada quando eu vi esse tema, porque hoje eu vim meio que carregado aqui para a rádio, minha saúde não está das melhores. E bateu bem forte essa lição, exatamente pelos aspectos que a Joana coloca aqui. A questão da mente, o quanto a mente pode nos adoecer. É importante a gente lembrar que muitas vezes o estresse do trabalho, o estresse das situações que a gente ainda não conseguiu resolver para si, começa exatamente na mente. E ela coloca que a criatura humana torna-se o que pensa, porque nós criamos realmente a nossa realidade. No exemplo dado do atoleiro, surpreendentemente, o Emmanuel também coloca essa questão, que aquele que está se esbravejando, que está lutando, que está se contorcendo, que está fazendo alguma coisa, ele está muito mais próximo da cura do que aquele que está apático, aguardando que alguma coisa sobrenatural aconteça. E é importante também que nós, como seres humanos, comecemos a abraçar um pouco mais as mudanças que ocorrem em nossa vida. Constantemente a gente está sendo bombardeado por situações que nos contrariam, situações que são diferentes daquelas que a gente gostaria que elas fossem. E isso causa um transtorno muito grande, principalmente o que a psicologia chama de conflito intrapsíquico, que é o conflito que acontece dentro da gente, né? Aquela luta, aquela batalha que acontece dentro da nossa própria mente. E a gente precisa lembrar, mais tarde a gente vai falar um pouco sobre o ser espiritual, né, Wilson? Que o ser humano, o corpo humano é um dínamo, ele precisa dessa energia primária que vai tirar a gente da inércia, que é a motivação, que é o alto empenho, que é a esperança, que é a vontade e a determinação de querer modificar o quadro da forma que ele se apresenta. E toda vez que a gente decretar para a gente mesmo que alguém vai fazer por nós, ou que não há jeito, ou que não tem mais jeito, ou que não tem solução, muito provavelmente nós vamos anular essa capacidade que nós temos de reação. Muito bem. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, Wilson. Boa noite aos ouvintes queridos, ao Sérgio, à Márcia aqui presente, ao André. É um prazer estar novamente aqui. Esse texto, ele é muito gostoso realmente, até porque tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Nós fazemos isso dia a dia, né? Quando nós percebemos, estamos lá reclamando. E o que eu vejo assim importante nesse texto da Joana é que ela já salienta que muitas das nossas provações, elas podem ter a ver com desmandos de outras existências, mas não significa que isso tem que ser tão rigidamente desta forma. Ou seja, é muito comum quando nós falamos dentro da doutrina espírita das nossas dificuldades, a primeira pergunta que a gente fala é assim: o que será que eu fiz na outra vida para merecer todas essas dificuldades que eu estou vivendo, né? E daí ela até diz aqui, ó, determinadas provações que são inevitáveis por procederem de desmandos de outras existências. Mas olha o que ela salienta, e eu acho que isso que é o mais importante, né? Ela fala que através das construções mentais e humanas edificantes, essas situações elas podem ser alteradas, podem ser atenuadas e até liberadas, pois os atos saudáveis granjeiam méritos para superar aqueles atos danosos. Então, veja como Deus é tão misericordioso. As coisas que nós vivenciamos ao longo da nossa existência, nós realmente colhemos o que plantamos. Mas muitas vezes nós semeamos as coisas más ou temos determinadas atitudes ao longo das nossas existências por imaturidade, por uma série de dificuldades próprias. Porém, quando nós ganhamos uma nova oportunidade de vida, uma nova encarnação, ou mesmo na própria existência atual nossa, nos é dada nova oportunidade de repassar aquelas experiências. Muitas vezes, se nós vivenciamos a experiência de uma maneira diferente, mais consciente, mais paciente, com mais carinho, com mais respeito, acreditando que é capaz de superar, tudo se modifica, né? A gente consegue modificar. Então, é bem isso que ela nos mostra, que nada tem um determinismo. Tudo é possível, a vida é muito maleável, ela é muito flexível, desde que nos dirijamos para o bem, que tenhamos o foco no bem. E a saúde é um elemento extremamente importante, por isso, depois a gente até vai ver isso lá na frente, né? Por que uns adoecem e outros não em determinados momentos da vida. Então, esse é um ponto que me chamou a atenção. Eu acho que foi muito inteligente da parte dela apontar isso. E a outra questão é quando ela cita esse velho ditado que pedra que rola não cria limo. É um ditado popular, aliás, quanto que a gente aprende nos ditados populares? Mais uma vez, nós temos que ter uma atitude, nós temos que ser atuantes na vida para podermos realmente valorizar essa encarnação nossa. Como diz o nome da banda, né? Like a Rolling Stone. Uma pedra que rola. Eu estou com um assunto bem fresco em minha memória, porque eu fiz uma palestra ontem sobre o tema do filho pródigo. E quando eu vejo aqui essa afirmação de que a criatura humana torna-se o que pensa, me vem em mente naturalmente a figura desse jovem. Ele, assim como o Sérgio colocou, ele vive um confronto intrapsíquico, né? A diferença entre a realidade e aquilo que ele deseja viver, né? O mundo externo gritando, chamando, ele projetando a felicidade no lugar onde ele não está, em outro contexto, imaginando que as outras pessoas são felizes e ele não é. E ele se projeta então para esse lugar, vai embora e inicia aí um processo de grande sofrimento, né, que é esse conflito. Vive um grande conflito no momento em que ele para refletir e pensa: poxa vida, mas lá junto de meu pai, até os empregados vivem melhor do que eu. Nós não sabemos quanto tempo demorou, porque na parábola Jesus não conta. Conta que ele foi trabalhar, cuidar de porcos, que é o fundo do poço para o judeu cuidar de porco, porque o porco é um animal imundo para eles, né? Então, na hora que ele chega no fundo do poço, nós não sabemos por quanto tempo ele permanece lá, mas reflete a nossa condição, muitas vezes, de permanecer no fundo do poço, permanecer em sofrimento, né? em angústia profunda, imaginando, não tendo a coragem desse enfrentamento que ele teve em determinado momento, de retornar, de olhar de volta para o pai, de planejar. Ele planejou primeiro, ele disse, primeiro eu vou voltar, vou falar isso para o meu pai, que eu não sou digno, que ele me trate como um funcionário dele, que para mim vai ser melhor. Ele planeja isso daí, primeiro mentalmente, aí ele volta, ele caminha na direção do pai. E a parte linda é que o pai, segundo a parábola, o pai o percebe, o vê chegando ao longe ainda, então o identifica de longe. E aí vai e o abraça, isto é, nós, quando voltamos a nossa face para Deus, estamos longe ainda de estarmos próximos de Deus. A gente só aponta, a gente ainda está a milhões de quilômetros, mas é um primeiro movimento de nossa parte na direção do Pai. E aí ele nos acolhe. Esse acolhimento nada mais é do que o que a gente viu aqui, o auxílio para tirar o carro do atoleiro, porque contou com a nossa ação, é a pedra que rola, né? É aquele lá que mesmo vociferando, xingando, estava empurrando o carro. Aí vem auxílio para poder, né? O auxílio vem de fora. Quando o movimento vem de dentro, o auxílio vem de fora. E aí ele recebe esse auxílio. É quando nós voltamos os olhos, né? A direção de Deus. O auxílio vem de todas as partes. Em todos os setores da vida. No setor financeiro, no setor dos relacionamentos, no setor amoroso, enfim, da saúde, sobretudo, que é o que nós falamos. E só para complementar o que a Maria Antônia já colocou, né? Lembrando que essas dificuldades que atravessamos muitas vezes podem ser, inclusive, liberadas, veja bem. Tem tantas histórias, né, que mostram isso. Nós temos um comprometimento. Eu acho que quando a gente reencarna aqui, nós trazemos um carnezinho. Vamos dizer aí com 1.000 parcelinhas para quitar, né? 1.000 parcelinhas. A gente, se não tomar cuidado, a gente volta com um carnezinho com 10.000 parcelinhas. Né? Te refinancia aqui e volta com mais dívida ainda. Mas esse auxílio que nós temos é essa possibilidade, pagar uma parcelinha só em cada existência. Dá para pagar fácil e continuar vivendo, continuar fruindo. Né? Fica leve desse jeito. A cobrança não vem de uma vez. É o Chico que diz, não é? Que quando... A justiça vem cobrar e encontra o homem trabalhando, né? Como que é o final dessa frase? Quando a justiça vem cobrar e encontra o homem trabalhando, né? Ela retorna, enfim. Quando nós estamos no trabalho, estamos realizando alguma coisa, e quando eu digo realizar, não é só realizar para a gente egoisticamente, não, mas é realizar para as pessoas. No começo do programa eu falei aqui do Chico, fiz questão de colocar o termo filantropo, né, na descrição dele, escritor, médium e filantropo. A palavra filantropo é o homem que ama a humanidade, ama as pessoas. Sim. E a frase aqui, ó. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Que maravilha, exatamente. Então, vamos empurrar o carro do atoleiro, não é, Sérgio? E a Maria Antônia estava falando e eu comecei a imaginar, talvez, o nosso ouvinte e começando a ouvir essas coisas e, de repente, às vezes, pensa, poxa, parece que esse povo vive no mundo do meu querido pônei, né? No país das maravilhas, a forma... otimista, como a gente pretende falar, e na fala até da Maria Antônia me veio esse pensamento, ela colocou bem essa situação. Não é que a gente está dizendo que as coisas vão acontecer à nossa volta e vão se modificar da forma que a gente quer, porque isso aí é um pouquinho de querer... Como é que a gente chama? Mimada, né? Criança mimada, mimado, né? Sim. Quando a gente quer que as coisas aconteçam da forma que a gente quer. E o principal desse texto, que a gente está frisando muito bem, é que a gente muda a nossa realidade interior. E quando muda a nossa realidade interior, não é que muda o que está acontecendo fora de nós, mas muda a forma como nós estamos percebendo a situação fora de nós. Então, dentro de nós se modifica o que está acontecendo fora, porque os nossos filtros, eles melhoram quando a gente começa a pensar da maneira que nós estamos colocando aqui. Então, não estamos menosprezando a dor, a doença ou qualquer outra coisa que o ouvinte esteja convivendo aí, mas só estamos colocando o que a mente pode prejudicar, o que a mente pode piorar uma situação que eventualmente a gente está vivendo. Aí deixa eu aproveitar e dar um abraço para o Denis. O Denis Saito, ele é lá no Chile, ele é brasileiro, está no Chile. Hoje, especificamente, semana passada, ele estava ouvindo a gente da Colômbia. Agora ele está ouvindo a gente de Londres. E semana que vem ele vai ouvir a gente de Miami. Olha como que é viajante esse rapaz. Olha que coisa. E ele não nos abandona, ele está sempre conosco. Um grande abraço para o meu amigo Denis. Abraço. Já aproveitando então que é a sessão dos abraços, mandar um abraço para o nosso amigo Rubens, que é... Que ele hoje por volta... Eu recebi uma mensagem dele pelo aplicativo hoje, nos avisando, nos informando que a rádio tinha parado de transmitir. Aí eu vim correndo aqui para o estúdio e percebi que o computador tinha reiniciado, né? Coisas do Windows 10, né? E aí nós... Obsessor tecnológico. É o websessor, né? Websessor. É o famoso websessor, é o obsessor tecnológico. Aí nós pudemos, então, corrigir e fazer a rádio voltar para o ar. Lembrando que nós trabalhamos e contamos muito com a colaboração do ouvinte. Então, sempre que você perceber alguma coisa, mande uma mensagem lá. Pode mandar mensagem pelo Facebook, mande pelo formulário de contato do aplicativo. Nós contamos com vocês. Muito obrigado, viu, meu amigo Rubens? Wilson, já que nós estamos falando de um assunto tão importante para os ouvintes, eu acho que tem um assunto que ainda a gente não apontou com mais firmeza aqui no texto, que é essa questão que ela diz, que a gente, que quando nós vivenciamos experiências e nós nos detemos nos atavismos infelizes, revivendo aquele problema que nós estamos enfrentando. Então, é muito comum uma pessoa que está doente, ela sente a doença mais intensa quanto mais ela fala da doença. Uma pessoa que está com problema emocional, que uma pessoa que é muito irritada, outra pessoa que se sente deprimida, quanto mais a pessoa valoriza aquilo que sente, parece que a dor aumenta, que o sofrimento aumenta. E a Joana fala mesmo disso, né? E fala que quanto mais a gente comenta, quanto mais a gente se prende nos aspectos negativos em relação às nossas vivências, no campo mental e verbal, menos a gente consegue sair desse atoleiro, né? Fica mais difícil. Eu acho que essa é uma mensagem importante que ela deixa. Faz parte, acho que, do próprio ressentimento em relação ao problema, né, Maria Antônia? Porque quando você está falando, você está revivendo. Mentalmente você está revivendo. Isso. E emocionalmente, automaticamente, você começa a reviver também. Então, imagine que aí a gente sustenta a doença e não isso, a cura, exatamente. Né? A gente não busca a cura. Então, esse é um recado muito importante para os ouvintes, que quando se vê em situações assim, mudar o padrão de pensamento, né? Que é o recado que ela deixa. Pois é. Nietzsche quem diz que você olha para o abismo e o abismo olha para você. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora para uma mensagem de abertura. Nosso amigo André Sanson vai selecionar e retornamos em alguns instantes. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta então para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite, do dia 3 de abril do ano de 2019. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós avançamos hoje para o capítulo 28, que traz uma coletânea de preces espíritas. Então começamos no item 1, que é um preâmbulo. Kardec vai apresentar então as preces que depois serão classificadas e comentadas ao longo deste capítulo. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. Olha que interessante. Então ele está dizendo que algumas pessoas não acham que realmente um simples pensamento é uma prece realmente. O que a gente pode entender disso, Sérgio? As pessoas às vezes se esquecem que Deus fala no nosso íntimo, que para encontrar com Deus, o encontro deve acontecer na nossa intimidade. Jesus falava muito sobre esse aspecto e valorizava inclusive a conversa pessoal, a conversa do coração. E a gente às vezes se engana com os atos externos. A gente acha que os atos externos são mais ao gosto de Deus, quando na verdade são os atos singelos, sinceros, e no nosso foro íntimo é que colocam a gente muito mais próximo de Deus. Maria Antônia, É muito comum, nós temos no meio espírita uma prece que é linda, né? A prece de Cáritas, por exemplo, e tantas outras. Nós, apesar de não ser uma prece espírita, né, mas nós absorvemos o seu conceito também, a oração de São Francisco de Assis e tantas outras, né, orações que o próprio André Luiz nos traz, Bezerra de Menezes, tem orações lindas que nos foram trazidas por meio da mediunidade do Divaldo Franco. E é muito comum que muitas pessoas tenham essas preces, até mesmo impressas, para de vez em quando lê-las. Tem algum mal nisso, Maria Antônia? Não, pelo contrário, né? Nós sabemos, e conta-nos o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, que essas preces, esses conteúdos, eles são importantes porque eles trazem em si conceitos básicos, tanto da doutrina, mas também e sobretudo, né, sobre as questões dos ensinamentos de Jesus, né? Então, quando nós recebemos desses espíritos que já são mais evoluídos que nós essas preces, primeiro porque eles de fato conseguem expressar com extremo sentimento, é o caso de Francisco de Assis, o caso de Bezerra de Menezes, que já, devido às suas espiritualizações, ambos, né, no caso, nós lembramos de Chico, que com palavras muito simples, mas profundas, né, o próprio Divaldo, quando essas preces elas são colocadas, elas não têm só um tom poético, elas têm, sobretudo, o sentimento desses autores da prece. E eu vejo que isso é um modelo para nós, porque se ao pronunciarmos essas preces, nós formos tocados pelas palavras que ali elas contêm... Nos emocionamos às vezes. Nos produz emoção. Isso é para nós uma prece, né? É a nossa prece. Por isso que é interessante quando nós não sabemos bater um papo com Deus, né? Não conseguimos conversar com Deus no nosso íntimo, como disse o Sérgio... É bastante interessante que tenhamos essas preces e as façamos nos momentos em que estamos assim, temos condições de nos recolher, mas façamos com entendimento, com um sentimento profundo daquilo que nós estamos lendo, né? Para que nós possamos realmente estabelecer essa conexão com o alto. Então, elas são válidas, sim. Uma das coisas também que eu quero relembrar é uma armadilha que a gente tem, às vezes, de se achar inferior e não se achar digno. E isso tem muito a ver com, às vezes, a autoestima. E por muitas vezes, com essa desculpa, a gente não ergue o pensamento até Deus... A gente não vai ao encontro da fonte excelsa de toda a luz. E isso faz com que a gente acabe ficando nesses estados de doença e tudo mais. Muito interessante, Sérgio. Você está respondendo as perguntas que eu faço antes mesmo de eu as formular. Porque eu ia perguntar exatamente para você isso, né? E você já respondeu. Então, eu vou fazer a pergunta agora para o ouvinte acompanhar a resposta que o Sérgio deu. Eu ia dizer para ele que é muito comum, né? Eu participo, o Sérgio também, de cursos, né? Eu, por exemplo, participo da turma do curso de passe. Então, eu dou algumas aulas lá sobre perispírito. E é muito comum a gente chegar na turma e convidar alguém para fazer uma prece de abertura ou alguém para fazer uma prece de encerramento e não aparece um, né? Veja que é um curso de passe, a gente tá lá para aprender a ajudar as outras pessoas e existe exatamente isso, né? Esse impedimento, essa timidez das pessoas, mas você já respondeu como eu disse, que é um problema de autoestima realmente, a pessoa tem medo de se expor. Então é realmente a necessidade de trabalhar a humildade mesmo, né? De se expor. Por que você não pode errar? Você pode errar, eu posso errar. Eu estou aqui, nós estamos aqui apresentando, né, comentando o tema. A gente pode errar, esquecer uma referência, falar uma palavra errada. Pode acontecer. Para isso não acontecer, a gente não pode vir para cá, né? Porque se a gente ficar em casa, não erra. Né? Se você não for aplicar um passo, você não erra. Se você não fizer uma prece, você não erra. Então a gente tem que aprender a se entregar mesmo. Né? Errar, se errar a palavra, se esquecer, põe outra no lugar, pula, começa do outro ponto e vamos embora. Né? Eu gosto, às vezes, em situações como essa, de usar o próprio egoísmo humano para incentivar. Por quê? Por que que a gente deve sempre, mesmo numa questão, eu estou lá para auxiliar e vou fazer um curso de passe, a prece vai me ajudar. A prece vai fazer com que eu me conecte e eu consiga receber do alto para que eu possa... Só você cumpra a sua função. Né? Exatamente, para que eu possa cumprir minha função e dar aquilo que está sobrando. Né? É o que vai azeitar as engrenagens. Né? Azeitar as engrenagens. Então, egoisticamente pensando, a gente também pode pensar em proveito próprio e dizer, opa, eu quero o amparo divino, então eu vou começar a me soltar mais, vou começar a me conectar e esquecer esse negócio de vergonha. Né? Pois é. Agora, vamos tentar imaginar qual seria a linguagem do nosso Mestre Jesus. Muito difícil imaginar, eu não consigo imaginar, né? Como ele se comunica nas esferas superiores. Né? Certa vez, nós recebemos um palestrante na União, o Roosevelt Thiago, e ele contou uma história interessante, que ele disse que, em determinada ocasião, Emmanuel disse ao Chico que se ausentaria durante um certo tempo dos trabalhos, pois ele ia participar de um treinamento, de um curso, nas esferas superiores. Do estudo do Evangelho. E o Chico Curioso até perguntou para ele, mas como assim estudo do Evangelho? O Evangelho, o mesmo Evangelho que nós estudamos aqui, nós vamos estudar lá também. E assim foi, o Emmanuel foi, ficou alguns dias fora. Quando ele retornou, o Chico perguntou, né, como tinham sido os estudos. E segundo o expositor, Emmanuel teria dito que se sentiu como um jacaré em meio aqueles seres tão elevados comentando o Evangelho de tal forma que ele se sentiu grosseiro ali entre eles. Pense bem, Emmanuel sentindo-se um jacaré. Se Emmanuel, que está a uma distância considerável de nós, né, se sentiu um jacaré, como nós nos sentiríamos? Agora, tomando como base esse distanciamento, vamos pensar em Jesus, né? Estou falando isso para entrar no tema que o Sérgio tocou, da comunicação. Como Jesus se comunicou conosco? Ele se adaptou à nossa comunicação. Ele falou de uma maneira que nós pudéssemos entendê-lo. Em qualquer momento. Em qualquer momento. Ele contou a historinha da sementinha, da família, do filho, coisa de plantação, de animal, de pastoreio, que as pessoas podiam entender ali. Então, não há preocupação nossa de que ele nos entenda. Porque, seja como for as palavras, ele vai captar o que vai no íntimo nosso, de fato. É isso que importa, é isso que Kardec apresenta aqui. E é interessante, Wilson, porque quando a gente fala da forma como Jesus se comunicou, mesmo o sábio, que tirar um pouquinho de lado o orgulho, ele vai pegar uma parábola que aparentemente, num determinado momento da sua trajetória, ele considerava infantil, ele vai considerar extremamente sofisticada, porque ele vai mudar a forma de entender, de compreender aquela. Então, a genialidade da forma como Jesus se comunicava é exatamente essa. Fala para nós em qualquer tempo da nossa maturidade espiritual. Eu acho que ainda vão se passar milênios para a gente poder estudar esse evangelho e entendê-lo de fato. Bom, vamos continuar com Kardec aqui. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Aqui eu vou fazer um outro intervalo para comentário aqui. Ele diz que, é a segunda vez que ele diz isso, na verdade, que essas preces contêm também elementos doutrinários. E isso é um aspecto interessante, né? Nessas preces espíritas. Ele vai falar em reencarnação, ele vai falar de aspectos doutrinários mesmo. Por que isso é importante? É fundamental a compreensão. Que eu acredito isso, que a prece que mais nos toca é aquela que a gente compreende. O poder que ela tem sobre nós é no poder de despertar a nossa transformação. E a nossa transformação não acontece com palavras bonitas que não nos tocam o coração, mas quando elas nos explicam, em primeiro aspecto, nos explicam. Uma prece que me veio à mente aqui, a prece 39, no momento de dormir, onde, em três linhas, ele fala sobre a emancipação da alma, sobre o processo de emancipação da alma. É um aspecto doutrinário importante, né? Fala do livre-arbítrio, da necessidade de nós abrirmos o nosso livre-arbítrio para o nosso anjo protetor, para que ele, da sintonia, da elevação, de nós, né? Nos conecte, nos coloque em sintonia com esse ser que colocado por Deus para nos auxiliar nesse processo. Nível vibratório, né? Exatamente. Então, ele traz, de uma forma bem singela, essa prece. Ela traz toda uma compreensão do mecanismo de comunicação com os espíritos superiores. O absolutismo e a forma como ele coloca que o nosso livre-arbítrio é soberano. Então, é uma prece que eu sempre me utilizo para passar para as pessoas e que ela traz esses ensinamentos, dois, três ensinamentos doutrinários muito, muito relevantes. Mas respondendo diretamente é pelo aspecto do entendimento, porque uma prece boa, boa mesmo, é aquela que faz a gente compreender e transformar a gente de dentro para fora. É aquela, exatamente aquela em que você coloca, você verbaliza aquilo que você está aprendendo, que você está lendo, né? É a doutrina que você está conhecendo. Você, quando se comunica, você verbaliza aquilo lá também. Quando importante. Eu compreendo, eu consigo falar sem ficar lendo também. Exato. Eu consigo dizer elaborar, com as minhas, né, seus palavras, elaborar. Exato. O meu pensamento. E para quem está nos ouvindo, é isso que é relevante. Eu não preciso acertar todas as letras, todas as palavras, para ficar uma prece bonita. Eu preciso dizer com sentimento, eu preciso dizer de coração. Por exemplo, conhecendo a doutrina, a gente não vai fazer uma prece para o nosso anjo da guarda, para o nosso guia espiritual, pedindo para evitar, né, qualquer dificuldades, né? Nós vamos pedir para que nós tenhamos força diante delas, para que possamos aprender alguma coisa com elas, a fim de que elas não se tornem, né, não se repitam na nossa vida. Nem para trazer a pessoa amada em sete dias. Não, né? Aí não dá certo, né? Sobretudo se estiver longe, né? Se estiver em outro país, por exemplo, aí já não funciona. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica, orientou a louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Eu vou fazer um outro adendo aqui, a gente vai lendo um pedacinho, vai parando, vai comentando. Eu vou falar sobre uma prece específica, que é uma prece da Igreja Católica e que é muito comum, né, também. Nós viemos quase todos do catolicismo, naturalmente. temos um grande respeito por essa religião, um grande apreço. E, mas tem algumas diferenças que são significativas, né? Por exemplo, na prece Ave Maria, em determinado momento, ele diz: Santa Maria, Mãe de Deus. É natural que o espírita possa, o espírita pode ser devoto de Maria, né? Devoto de Maria. Como funciona isso? Ele pode fazer a prece da Ave Maria? Então eu vou colocar essa questão aí. E essa questão de Maria, Mãe de Deus, como fica? Posso responder? Claro. É muito interessante porque na minha casa nós fazemos o evangelho todos os domingos e o noivo da minha filha é católico, né? E aí eles decidiram introduzir a Ave Maria. Então, o que, que aconteceu? A minha filha fez adaptação, porque quando chega a hora de dizer Santa Maria, Mãe de Deus, ela diz: Mãe de Jesus, roga por nós que erramos, né? É muito interessante. Eu vejo que, assim, o importante da prece é que ela traduz o sentimento. Então, a Ave Maria, dentro dos nossos conceitos, ela é perfeitamente adaptável, né? Sim, porque adaptável. A gente sabe que Maria Santíssima, para nós, né? Chamada Maria, olha as nossas linguagens, né? Que Maria, ela realmente, ela é mãe de Jesus, né? E por que não pode? Se ela tem, para nós, um significado extremamente importante. Um espírito de escola, né? Um espírito de escola, que respeitamos preparou muito, né? Tinha, inclusive, uma aluna de um grupo que eu coordenava, que uma vez ela veio até mim e me perguntou: olha, eu gosto tanto de Maria, né? Eu venho de um lugar onde a gente é tão devoto por Maria, eu posso continuar gostando de Maria e frequentar aqui o Espiritismo? Eu falei: mas é claro que pode, né? O Espiritismo tem essa característica. No entanto, é importante ressaltar o que a Maria Antônia colocou, né? Porque no parágrafo anterior a gente falou sobre os aspectos doutrinários. Então é natural que o espírita não se sinta confortável, né? Verbalizando Mãe de Deus. Deus não tem mãe, naturalmente, senão ele não seria Deus, né? Seria a deusa, né? Ele seria um criado e não o criador. Então, a adaptação sim cabe. Né? Não é um sacrilégio, estamos dizendo aqui. O relevante é que você sinta, a Maria Antônia disse agora. Pois você é. Você sinta as palavras que você está entoando, então modifique-as se de acordo assim, com o seu entendimento. Com o seu entendimento. E continue pedindo por Maria, né? Porque, por exemplo, eu vejo em Maria uma irmã maior, assim como Jesus, um irmão maior, né? Mas o sentimento da mãe também, a gente tem esse sentimento de a mãezinha, não tem problema. Se você sente, né, esse amparo dela como uma mãe, então, se você se sente bem assim, sinta-se bem. Olha, Wilson, eu li uns dois ou três livros do Augusto Cury que ele fala sobre o código divino e tal. O que ele fala, e ele é um ateu declarado, né? Ele foi um ateu declarado e ele fez algumas descrições maravilhosas de Maria. Quem tiver qualquer tipo de preconceito deveria ler esses que, não na questão religiosa, mas na grandeza desse espírito. Na grandeza desse espírito e o quanto. Até pensando nisso, Wilson, só fazendo um pequeno parênteses. Como é que é para uma mulher ser mãe de um garoto prodígio como foi Jesus? Não, uma mãe ser mãe de um garoto prodígio aqui, um garoto prodígio já é uma tarefa difícil. Uma tarefa difícil, complicadíssima em todos os aspectos. Imagina 2000 anos atrás. De Jesus. De Jesus e onde a mulher era considerada um ser inferior. Pois é. Imagina a grandeza desse espírito atuando nessa época. A gente tem que transportar a nossa cabeça lá. E não a hoje, que são novos tempos, mas como aquela época, a grandeza dessa mulher para lidar com a situação toda, para complicar ainda mais, né? Teve Jesus nas condições que teve, na anunciação do anjo. Pois é. Todos os aspectos mencionados aí. Um fator complicador gigantesco para aquela cultura naquele momento, sem dúvida alguma. Ela superou tudo isso. Bem, amigos, nós vamos seguindo agradecendo os nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, é União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os semeadores desta Seara do Mestre. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site da União Rádio Web, no site da USE Piracicaba, no aplicativo da União Rádio Web. Ou, se preferir, você pode depositar qualquer valor na conta poupança número. Anote aí, 71850-4-500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança 71850-4-500. A agência é 5189, Banco Itaú. E para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas ou, por meio de seu smartphone Android, baixe o novo aplicativo da União Rádio Web, acesse lá a sua loja, tem um aplicativo com uma tarjinha vermelha do lado escrito novo, baixe lá, nós temos uma guia ali onde você também pode acompanhar cada centavo investido, né, na União Rádio, cada conta que é paga, tudo que entra, cada jurinho de banco. O Luiz Pessoa Guimarães é muito cuidadoso com as nossas contas. Nós vamos agora para um breve intervalinho comercial. Não, peraí, antes eu tenho aqui alguns recados. Eu quero avisar que no próximo sábado agora, dia 6 de abril, às 14h30, a União Espírita de Piracicaba recebe o Dr. Antônio César Perry de Carvalho. Ele que foi presidente da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, que também foi presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ele se empenhou em uma grande pesquisa sobre o Chico Xavier e estará lançando no próximo sábado, no seminário, o seu novo livro, Chico Xavier, O Homem, a Obra e as Repercussões. Então lá você vai poder adquirir o livro também, terá a oportunidade de ouvir. Dr. Antônio César Perry de Carvalho já esteve na União Espírita no ano passado, foi uma palestra muito bonita, eu tive a oportunidade de ouvir. Então é uma oportunidade, dia 6 de abril às 14h30 e também dia 7, domingo, às 10 horas da manhã. Aproveitar também e falar sobre a celebração do dia de Allan Kardec, que vai acontecer dia 16 de abril, a partir das 19h30, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, que fica na rua Alferes José Caetano, número 834, aqui no centro de Piracicaba. Celebração do dia de Allan Kardec, tema: A Família, Desafios e Alternativas para Ser Feliz. Haverá um pinga-fogo com Álvaro Augusto Vargas, Alain Diniz Souza e Jairo Capasso. Imperdível. Imperdível. Imperdível. Estaremos lá com certeza. Vamos agora de música. Nosso amigo André selecionou. Que música, André? A Viagem. A Viagem, Roupa Nova. E retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco. Amor é infinito. Noite noite e dia no meu coração, trouxe a luz do nosso instante mais bonito. Da escuridão do teu olhar me iluminava, e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo a abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Te amo. Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda canção para o terceiro bloco do programa Visão Espírita da Noite. Neste bloco nós geralmente trazemos uma discussão mais livre e vamos falar hoje de saúde, conforme nos comprometemos lá no comecinho do programa. Nós já abrimos o programa lendo um texto e comentando o texto da Joana de Ângeles sobre saúde e bem-estar. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa temática. Então podemos começar tentando entender, segundo o Espiritismo, o que podemos considerar como causas das doenças. Agora a gente pode falar um pouquinho do ser espiritual, porque nós falamos no começo sobre a mente, sobre o quanto a mente pode influenciar, e a medicina fala nos conceitos de somatização, onde o pensamento impinge aí energeticamente uma doença no corpo astral, corpo perispiritual, e depois essa doença é reproduzida no corpo físico, dada a persistência desse pensamento deficitário aí. Então a gente pode já começar a colocar aqui esse conceito de doença como sendo a perda da harmonia do conjunto. E energeticamente falando, o quanto essa perturbação pode desestruturar a nível celular a nossa estabilidade física. Então a gente precisa, em primeiro momento, já começar a perceber Nós sempre falamos sobre o dinamismo, sobre essa capacidade que nós temos de modificar o perispírito através do pensamento e da vontade. Então a gente precisa aí já introduzir essa questão do corpo astral. Não sei, Maria Antônia, se você quer falar um pouco sobre isso também, mas introduzir a questão do corpo astral e quanto que nós vamos fazer com que a doença surja de dentro para fora. Você quer que eu continue, Wilson, ou você vai fazer mais perguntas aí para a gente não estourar o tema de uma vez? Não, a gente pode continuar, porque a gente quer saber, por exemplo, o que gera, né? O que gera realmente uma determinada patologia? Por que que eu desenvolvo? Por que algumas pessoas desenvolvem uma doença, por exemplo, no pulmão? Por que outros têm uma propensão maior a doenças nessa ou naquele setor? Algumas pessoas têm dificuldade de mobilidade. Maria Antônia. Então, conforme agora há pouco o Sérgio estava se colocando, do ponto de vista espírita, nós somos um conjunto de... Nós somos um ser encarnado, e como ser encarnado nós temos o espírito, o nosso corpo físico, e entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, nós temos um corpo que na doutrina espírita nós aprendemos e chamamos de perispírito. Esse corpo, quando nós estamos encarnados, ou seja, o espírito está no corpo, nós somos, então, nós temos essas três partezinhas. Quando nós desencarnamos, ou seja, nós morremos aqui na Terra, nós vamos para a espiritualidade e aí nós temos o corpo perispiritual e o espírito. Tá. Então, vamos voltar um pouquinho, Maria Antônia. No corpo nós somos três. Somos três elementos. Elementos. Vamos detalhar melhor. Quais são esses três elementos? No corpo, quando nós estamos aqui, nós somos três elementos. Nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Sim. Mas se eu desencarno, ou seja, eu morro, né? Na linguagem popular, sim, eu vou para o plano espiritual e eu vou levando comigo o corpo perispiritual e o meu espírito. O corpo físico vai ficar por aqui mesmo. O físico, ele vai ficar por aqui. Tem muito a ver com aquela passagem bíblica que diz que... Veio do pó, voltaremos. Que nós viemos do pó, o pó retornaremos. Então, tem esse significado. Então, vamos entender a dinâmica da doença. Acontece que, no nosso corpo perispiritual, nós nos relacionamos aqui na Terra e tudo que nós fazemos, todos os nossos pensamentos, as nossas ações, elas refletem diretamente no nosso corpo perispiritual. E aí, nós vamos criando no nosso corpo perispiritual energias que vão ficando densas. E muitas vezes essa densidade energética, ela própria vai produzir distúrbios. Por quê? Porque o nosso perispiritual, ele não suporta ficar com tanta energia densa, carregada desta forma. Então, acaba gerando, como consequência dessa densidade, uma necessidade de expulsar essa energia para que ele possa continuar vivendo aqui no corpo físico. Então, o que que ocorre? Há um expurgo dessa energia, manifestando alterações no nosso corpo físico. Então, a doença, então, se origina no corpo espiritual e passa para o corpo físico. Então, a doença, quando aparece no corpo físico, a gente pode entender, então, que é uma consequência, um efeito. Doença é um efeito. Sim. E daí, poderia perguntar, mas e daí, o que que acontece se a gente tem micro-organismo no ambiente, a falta de saneamento que nos leva a essas condições? É aí que nós vamos perceber que uns adoecem e outros não. Por que que uns aguentam determinados ataques microbianos e outros não? Uns sobrevivem numa condição de saneamento precaríssimo e outros não. Outro toma um vento encanado e pega uma pneumonia. Isso. justamente isso é que vai caracterizar a resistência física que cada um tem. Então, nós achamos que a resistência física tem só a ver com a resistência do nosso corpo físico, da nossa imunidade. Aspectos genéticos. A nossa imunidade, que também tem origem genética, não depende só da genética, não depende só do físico, do nosso organismo estar fortalecido. Também depende desse funcionamento perispiritual. E de que forma? Principalmente pelas condições de pensamento, devido aos nossos pensamentos, porque o pensamento, ele não mora no nosso cérebro físico. Nosso cérebro, nosso corpo físico, ele é apenas um veículo de expressão dos nossos pensamentos, sentimentos, de tudo aquilo que nós somos verdadeiramente. O nosso corpo, ele expressa o que nós somos, porque o que somos está no nosso corpo perispiritual e no nosso espírito. Sendo que tudo aquilo que é muito abstrato em nós, que é o pensamento, a memória, a emoção, fica retida e está presente no nosso espírito. Quando nós temos alterações emocionais e que são atribuídos ao funcionamento do nosso cérebro, nós sabemos que o nosso perispírito em desequilíbrio vai desalinhar o nosso físico. E é por isso que os medicamentos terrenos funcionam. Por quê? Porque quando o nosso cérebro, ele está desalinhado, ele altera a produção dos hormônios cerebrais, nós precisamos recompor esses hormônios. Daí o efeito do medicamento ser bastante eficaz, né? Então, por isso que no espiritismo, nós recomendamos que nós tenhamos uma visão integral da saúde do indivíduo, uma visão integral do indivíduo. Nós não podemos tratar a saúde como a medicina terrena trata hoje, embora já tenha avançado bastante, mas ainda o olhar da medicina terrena é muito centrado no corpo físico, em todos os aspectos, tanto procurando a causa da doença, tanto é que nós temos tantos recursos tecnológicos hoje, cada vez avançamos mais, mas a busca é para ver a origem da doença no corpo físico. E muitas vezes a medicina não encontra. Aí vai encontrar aonde? Justamente no perispírito. Esse é um aspecto da vida atual. E tem outros aspectos que estão relacionados a outras vidas, que daí eu acho que a gente pode continuar, deixar que o Sérgio, você Sim, mesmo... Sérgio. E a gente precisa compreender, já que estamos falando de saúde e doença, e a questão de como o nosso cérebro pode desalinhar o perispírito, nós temos que relembrar que essa é a era da vida mental, né? Se a gente olhar as nossas encarnações pregressas, eram atos muito mais instintivos. E o pleno século XXI é uma era de vivência mental, e o desafio maior é o controle das emoções. E por quê? Porque no momento que nós estamos, o ser humano ele está nessa batalha constante para transformar os instintos em sentimentos, dominando então a si mesmo, né, nesse processo. Maria Antônia colocou muito bem o processo, e André Luiz nos trouxe a questão dos centros de força, dos plexos, e como o perispírito ele vai modelar o corpo físico. Então, existem doenças que já são pré-programadas na genética do perispírito para que ela ecloda no corpo físico aqui durante a encarnação. Existem aspectos de danos que nós cometemos em existências anteriores. Então, um exemplo, alguém que fume bastante, ou alguém que tenha consumo de psicotrópicos, pode danificar e nascer de novo, né? E renascer com problemas no pulmão, com problemas respiratórios. Isso é interessante porque explica não só as doenças, essas que aparecem declaradas, né? Mas também o que a Maria Antônia citou, dessa fragilidade de alguns. Porque alguém que tenha, por exemplo, um problema perispiritual na área do aparelho respiratório, esse vai estar mais propenso, como eu falei aqui, de pegar um vento e desenvolver uma pneumonia do que o outro que não, né? Que não tem essa fragilidade. Então não é só uma questão genética, porque às vezes a genética dele é até boa, mas perispiritualmente ele tem essa propensão. Isso, e a questão energética, né? O desequilíbrio energético que acontece, e nesse caso que nós estamos dizendo, os abusos, os excessos de uma existência, das existências pregressas, trazendo desequilíbrios energéticos que criarão essa propensão ao desenvolvimento, ao aparecimento de doenças. E o desequilíbrio de hoje, que vai causar problemas amanhã. Talvez não hoje ainda, mas amanhã. Sabendo que o passado afeta o nosso presente, a conclusão óbvia é que o presente afeta o nosso futuro. Naturalmente. E é interessante quando a gente fala sobre isso, né? Novamente eu vou citar o Sérgio Aguiar aqui, que parece que a gente vive num mundo de fantasia, com pôneis mágicos, né? Mas é verdade, porque quando a gente fala, mas são os nossos pensamentos é que causam as doenças, a gente escuta muito isso, talvez seja até uma afirmação do senso comum. Mas o Espiritismo vem demonstrar a mecânica, como se processa realmente. Quando ele vem explicar que o perispírito é um corpo sutil, é uma energia adensada, extraída do fluido cósmico universal, e que o nosso pensamento também é uma forma de energia, essa energia atua sobre o nosso corpo espiritual. Ah, mas sobre o mundo físico ele não atua diretamente ou perceptivelmente. Então eu posso pensar o quanto eu quiser em derrubar essa garrafa que está na minha frente aqui sobre a mesa, e ela não vai cair, porque eu não consigo, meu pensamento não tem essa força. Mas no plano espiritual ele tem. Vamos imaginar um espelho d'água, com as águas plácidas, um espelho d'água. Você joga uma pedra ali e perturba aquela água. É como o nosso pensamento age sobre o nosso corpo espiritual. Então, um pensamento de perturbação perturba toda a estrutura do nosso corpo espiritual. E esse corpo perturbado vai transmitir isso aos poucos, somatizar, como a Maria Antônia bem explicou, para o corpo físico. Agora, se a gente pode construir a saúde com a nossa mente, faz todo sentido aquela mensagem que nós lemos na primeira parte do programa. Então, uma vida em paz, uma vida leve, projeta saúde. Mas, e agora eu faço uma pergunta, isso significa que algumas doenças, então, são inevitáveis e devem ser experimentadas, é isso? Sim. Como a gente pode entender certos casos, certas doenças, né? Por exemplo, as pessoas, muitas delas chegam ao Espiritismo buscando a cura da doença física. Quando tem lá um diagnóstico, né, alarmante, corre para o centro espírita. E é natural que procurem todos os recursos, né? Mas algumas delas podem ser curadas, mas outras talvez não. Algumas doenças, vamos explicar que antes da gente regressar à carne, existe um planejamento anterior, nós chamamos de planejamento reencarnatório, e as doenças como provações ou processos de expiação, que são provas, são testes que nós passamos para desenvolver virtudes ou para eliminar tendências e inclinações que vimos trazendo durante as nossas encarnações, e encarar a doença, então, como uma forma de restabelecer uma harmonia, né? Uma desarmonia que se criou em momentos anteriores, se restabelecer. Então, a doença virá como um efeito, como uma consequência, nós mencionamos aqui, e como uma oportunidade para o restabelecimento. Exatamente, uma oportunidade para o restabelecimento. E não devemos deixar de lembrar a questão de o quanto nós nos aproximamos de nós mesmos, o quanto nós mergulhamos para dentro de nós mesmos e repensamos a nossa conduta, nosso comportamento, nossa forma de conduzir a nossa vida quando estamos doentes. Aí entramos num assunto importante, né? o viver, experimentar bem, atravessar bem essa doença e aquele sofrimento que não traz benefício algum. Isso. Porque tem aquela pessoa que se perturba de tal forma diante de uma doença que não... Aquilo tem algum benefício para ela, o sofrimento? Não, a dor sim. A dor ela vai trazer modificações que vão alterar completamente a trajetória do espírito. Mas o sofrimento é aquele ponto onde a gente está uma estacionada, onde a gente entra num processo de vitimização. Mas mesmo a dor, Sérgio, e se a dor vier acompanhada daquela revolta, da rebeldia? Isso, eu sinto dor, mas eu não aceito, eu não quero. Onde já se viu eu ficar doente? Eu não posso ficar doente, não aceito, isso não é para mim. Perfeito, Wilson. Vamos explicar. Quando a gente fala dor, o que, que nós estamos falando? A dor é o processo. É o processo de provação. É uma determinada limitação física, é uma determinada limitação intelectual, a dor como sendo esse processo. E aquilo que a gente sente, que é o efeito, é a forma como a gente lida com ele. Se a gente lidar com rebeldia, mas aquela rebeldia do cara que estava empurrando o carro na lama, fazendo começo, alguma coisa, né? Se movimentando. Ah, eu não aceito essa doença, vou fazer alguma coisa para me curar dela. Saindo do não aceitando o status. É. E tem uma diferença muito grande entre você não aceitar um fato e lutar contra ele. Não aceitar um fato é ficar resmungando e se penalizando e se lamuriando de alguma coisa que aconteceu e que não tem mais jeito, já aconteceu. A outra é dizer, tá, eu vou espiar esse meu processo, mas de vez em quando deixa eu chorar, porque eu sou humano. Pois é. Deixa eu cair um pouquinho, porque eu sou humano, porque eu vou querer que alguém demonstre compaixão por mim, que tenha piedade do meu sofrimento. E não quero desencarnar também. Eu também não quero desencarnar, eu quero me modificar. E a dor, esse processo, esse mecanismo de dor, é que vai trazer essa mudança, que vai gerar todo esse benefício. Eu diria até assim, a manutenção preventiva. Existe uma coisa que é manutenção corretiva, né? Sim. Que é você ir lá e dar um trato lá com o médico, tomar um remédio, cuidar dos efeitos que aquilo tem. Mas se eu não trabalhar na raiz do problema, eu vou continuar desenvolvendo. Nós não falamos que a doença eclode de dentro do perispírito para o corpo físico? Aquilo que não se resolve no espírito vai continuar reaparecendo tantas quantas vezes forem necessárias. Pois é, eu poderia ficar até meia-noite falando sobre isso aqui. Está muito interessante. Olha, ia ficar mais interessante ainda, mas o tempo passa rápido. Selecionamos uma poesia para encerrar o programa, depois eu vou passar ainda as últimas palavras para os amigos aqui para fazer as últimas considerações. Por hora, a gente vai de Ação de Graças, do Espírito Maria Dolores, extraído da obra Somente Amor, psicografada por Chico Xavier. No tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia a se recompor, entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte e pela flor, por toda a amplidão que vejo do trabalho benfazejo, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho do ideal a que me exponho, muito obrigado, Senhor. Por todas as alegrias ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas da senda em que me renovas, muito obrigado, Senhor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, são 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, aqui conosco hoje, Sérgio Aguiar, e na técnica, os amigos André Sanson e Guilherme Pereira. Tenho aqui alguns últimos recados. Quero mandar um abraço para a Érica, que mandou aqui um alô para a gente pelo aplicativo. Ela mandou uma mensagem. A querida Maria Antônia, Maria Bonita, né? Descobrimos o apelido da Maria Antônia agora, que não conhecíamos, né? Ela mandou aqui um beijo carinhoso, parabéns pelo programa. Então, nosso abraço também e nosso agradecimento pelo carinho, por estar conosco. Aqui também pelo Facebook passaram muitas pessoas. Aqui nós temos a Márcia que está aqui com a gente aqui, Juliana Bassi, a Karina Pinheiro Fatinello, Letícia Fatinello, lá de Americana. Quem mais passou por aqui? Bastante gente, olha aqui. Maria Clara Danelon também passou, compartilhou, comentou, fez um comentário aqui, disse que o primeiro texto é maravilhoso, nós também achamos. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, um excelente final de semana, repleto de oportunidades, de luz, repleto de energia renovada para que nós possamos aprender com os desafios que a vida nos apresenta. E eu passo aqui as últimas palavras agora para os amigos, para o Sérgio Aguiar, aqui as últimas considerações, e depois eu peço para Maria Antônia para fazer a prece de encerramento. O nosso agradecimento sempre. Eu queria deixar três frases para o ouvinte, para ajudar nessa questão de saúde e doença que a gente mencionou sempre. A primeira delas é: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. A segunda é: eu me aceito, Jesus, sendo eu o artífice do meu próprio destino. E a terceira é: eu aceito Jesus ao outro com seus defeitos e virtudes. Dessa forma eu não fico tentando lutar contra coisas ou tentar fazer pelo outro o que o outro tem que fazer por si mesmo. Meu agradecimento, é sempre um prazer enorme estar por aqui. Queremos também agradecer imensamente aos nossos ouvintes. Hoje o programa foi cheio de emoção, fechou com essa prece maravilhosa de Maria Dolores. Estou muito emocionada, e emocionada por reencontrar a minha amiga Érica. Quanto bom é nós termos amigos, ter almas gêmeas das nossas vidas aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Obrigada, Wilson, por essa grande oportunidade. Ao Sérgio, esse amigo, muito irmão. A Márcia, aqui presente, ao André. Que Deus os abençoe. E então, vamos encerrando o programa e pedimos que os ouvintes, neste momento, mentalizem a figura de Jesus e Jesus impondo suas mãos sobre as nossas cabeças, e que assim nós possamos fazer essa conexão com Ele, com o Alto, com os nossos amigos espirituais, para que possamos receber toda a energia de que necessitamos. Agradecemos ao Senhor bom Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos bons amigos espirituais que incansavelmente estão cuidando de nós, estão conosco, nos inspirando na nossa trajetória. E agradecemos, Senhor, todos os ensinamentos que nós recebemos, especialmente neste programa em que temos a oportunidade de debater assuntos tão enriquecedores para a nossa alma. Obrigada, Senhor. Abençoe os lares de todos os nossos ouvintes, dos nossos amigos aqui presentes, e que vossa paz permaneça conosco agora e sempre. Assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.